Faz tanto tempo, Senhor, que tu partiste. Faz tanto tempo, meu Senhor, como foi triste. Se todo homem entendesse tua palavra, forças no mundo então teria para a caminhada. Faz tanto tempo que eu te espero, pois tu és tudo o que mais quero. Tua presença é infinita, és a esperança de quem te espera. O povo santo, tão humilde, irá um dia morar contigo na cidade. Promessas, Senhor, são muito ricas. Elas expressam, meu Senhor, doces guaridas. Se o pobre homem a que buscasse da verdade, pois somente encontraria a eternidade. Faz tanto tempo que eu te espero, pois tu és tudo o que mais quero. Tua presença é infinita, és a esperança de quem te espera. O povo santo,